Hoje acontece aqui então esta formação do Laço Azul Humano. Que importância que tem dinamizar esta iniciativa, juntar crianças e não só nesta iniciativa aqui no Lar de Ribeiro do Amaral? Muito bom dia. A importância é cada vez maior, até por aquilo que vamos tendo conhecimento através dos órgãos de comunicação social, que as crianças continuam a não ter ainda os seus direitos totalmente assegurados. Portanto, abril foi instituído como o mês da prevenção dos maus-tratos na infância, numa campanha internacional que começou com uma senhora nos Estados Unidos que perdeu os seus dois netos vítima de violência doméstica e que decidiu então atar um laço azul na antena do seu carro e percorrer as ruas da sua cidade para chamar a atenção para esta problemática. O azul, porquê do azul? Porque simboliza as nódoas, as marcas que essas crianças tinham. Essa campanha internacionalizou-se, Portugal também adere, a Comissão Nacional também divulga e amplifica essa campanha no nosso país e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira do Hospital, naturalmente que não poderia ficar fora desta importante ação de sensibilização e de capacitação para criarmos também uma sociedade melhor e que proteja mais as nossas crianças. Portanto, foi nesse sentido que aderimos, como tem sido feito nos anos anteriores, e este ano decidimos alargar essa mesma campanha, envolvendo todas as nossas juntas de freguesia, e fica aqui o nosso agradecimento, uma vez que foi entregue um laço azul gigante a cada junta de freguesia, que fez questão participar e de colocar esse mesmo laço num sítio emblemático para também ajudar a chamar a atenção. Para além disso, ao longo do mês tivemos inúmeras ações, onde também destaco a participação de vários clubes e associações desportivas que associaram algumas das suas atividades ao Laço Azul, à campanha do Laço Azul, criando inclusive momentos específicos no desporto de formação para amplificar esta campanha e divulgar esta problemática. Portanto, para além disso, foram feitas várias ações nas escolas, a quem também agradeço, ao agrupamento de escolas, à Heptoliva, que também estão aqui a participar nesta campanha, mas também as escolas básicas integradas que temos no nosso concelho e os próprios estabelecimentos de ensino, que foram também realizando pequenas ações de sensibilização. Portanto, penso que conseguimos aqui envolver a comunidade. O edifício da Câmara Municipal também esteve durante o mês de abril iluminado de azul, e a própria comunicação social, agradecendo aqui neste caso à Rádio Boa Nova, também nos tem ajudado a passar esta mensagem. No fundo, este é o culminar então desse conjunto de iniciativas. Quantas crianças e outras pessoas é que vão estar aqui a dar forma a este laço azul? Portanto, hoje temos aqui cerca de 500 pessoas, portanto meio milhar de pessoas, maioritariamente crianças, de estabelecimentos de ensino aqui de Oliveira do Hospital, entidades privadas e o agrupamento de escolas, a quem agradecemos também esta participação, para eles também nos ajudarem, estas crianças nos ajudarem a levar esta mensagem para casa. Nós precisamos de passar a informação, de chamar a atenção para a necessidade de tratarmos bem as nossas crianças e também que estas crianças percebam que quando algo não está bem, têm sempre alguém a quem correr, porque nós temos os professores que são logo a primeira linha na escola, mas temos aqui uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens com uma equipa que eu me orgulho de liderar, que tem sido incansável na procura de acautelar estes direitos das nossas crianças, e elas levam certamente esta mensagem para casa, o porquê de fazerem este laço azul. Os maus-tratos são uma preocupação para a CPCJ, qual é que é a realidade? Sim, os maus-tratos são uma preocupação. Nós temos hoje cerca de 70 casos abertos, portanto em acompanhamento na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira do Hospital, onde a violência doméstica e a negligência são os temas e as preocupações que mais nos chegam. Portanto, esta é uma preocupação que temos, esta é uma preocupação para a qual todos contamos, e inclusive inclusive a sociedade civil, a comunidade, tem também o dever e a obrigação de denunciar sempre que perceber que uma criança está em risco. E este também é um dos objetivos desta campanha. Mas há mais casos ou a comunidade está mais alerta? Eu penso que a comunidade está mais alerta. Isto traduz-se como? Na quantidade, no número de denúncias anónimas que também nos vão chegando por parte da comunidade. Portanto, isto significa que as pessoas estão atentas, estão alertas e quando percebem que há uma criança em perigo, é importante denunciar. E esta campanha também nos ajuda a mostrar o que é, quem é e o que faz a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Estamos aqui de porta aberta para ajudar quem precisa e, acima de tudo, para acautelar os direitos das nossas crianças. E, como disse há pouco, todos contamos e a nossa comunidade oliveirense é muito importante para todos juntos ajudarmos a criar uma comunidade forte, e uma comunidade só é forte quando protegemos e acautelamos o futuro. E o futuro são as crianças.